conferindo arquivo musical. As melhores músicas nas pistas de dança do passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Aquelas musiquinhas velhinhas, gostosinhas e dançantes de sempre, né? Para você já ir se aquecendo, porque como eu sempre digo, é sábado e você já pode aí desenferrujando juntas, né? A não ser que você esteja curtindo o programa aí no podcast, né? Caso você não saiba, não conheça, tem aí o podcast da Rio Sul Rádio. Você acessa pelo podcast.riosulradio.com ou dentro do próprio site aí da Rio Sul Rádio, você vai procurando ali, dá um scroll aí, né? Que você vai localizar ali uma seção de podcast. Nele, você vai encontrar os programas que acontecem nos fins de semana da rádio, inclusive o Flash House, para poder ouvir onde e quando quiser e de qual dispositivo quiser, celular, tablet, etc, etc. E como eu tenho o hábito de falar, e é pura verdade, o Flash House sempre é muito gostoso fazer, tá? Todas as edições são muito especiais para mim, tá? Nesse programa eu toco o que eu acho mais bacana, né? Que tenha tocado no passado, seja uma versão daquela época ou seja uma versão moderna, seja uma versão oficial ou um bootleg, né, que é uma versão não oficial. O programa tem o objetivo de entreter você com aquilo que você conhece e às vezes se esqueceu e às vezes se lembra e de repente alguma versão que nem conhece ou até uma antiga que você porventura não tenha conhecido também. Mas a edição de hoje tem um gostinho especial pra mim, eu vou explicar o porquê, né? Lá pro comecinho dos anos 90, a gente só tinha como gravar em cassete, né? Então, eu tinha o hábito de gravar uns cassetes em algumas danceterias que eu trabalhei, às vezes até em equipes de som que me apresentei e às vezes até em casa. Bom, eu lembro muito bem de alguns cassetes, tanto que eu lembro tanto das músicas, quanto das versões, quanto das mixagens que eu fazia, e eu separei 4 sets em específico que eu ouvi por centenas de vezes, né? Por exemplo, essa primeira sequência, eu mixei ela todinha, idêntico, tá? Em fevereiro de 1990. Então, as músicas que vão tocar aqui agora, que eu vou tocar agora, já são de forma digital, a qualidade tá bacana, né? Mas eu toquei isso daí, mixei exatamente da forma com que vocês vão ouvir em cassete. Então, eu guardei tudo de cabeça de tanto que eu ouvi, né? Então, eu vou fazer o programa hoje todo assim, tá? Serão 4 sequências e todas elas serão idênticas às que eu tenho em cassete, que eu não posso reproduzir aqui, até porque os cassetes estão velhinhos e a qualidade não é aquelas coisas, né? Então, mas como eu guardei de cabeça tudo isso, as músicas, as versões e até as viradas, então esse programa vai ter um gostinho especial pra mim exatamente por isso. Eu espero que vocês gostem também. Esse primeiro set, por exemplo, como eu disse, eu gravei em fevereiro de 1990, né? Numa danceteria em Resende, no Rio de Janeiro, tá? O equipamento não era lá grandes coisas, né? Pra um DJ conhecedor, vai saber do que eu vou falar. Uma das picapes era da marca CCE, modelo BD-250. Era meio complicado, mas dava pra fazer sim, tá? A outra era uma Gradiente, modelo D35. 5, né? O mixer era um Gradiente também, modelo M1. Olha, mas o que valia era o amor pela coisa, né? O equipamento não era dos piores, não, tá? Dava pra fazer, tinha recursos, só não tinha os recursos que a famosa Technics MK2 tinha, né? A pressão que as Technics tinham. Os discos, a maioria eram coletâneas, né? Saía pela Som Livre ou pela, sei lá, alguma outra gravadora que juntava o que queria numa compilação e vendia. Então, às vezes a melhor versão daquela música não vinha no disco, né? Vinha uma versão mais ou menos, e às vezes as versões eram pequenininhas, não ajudavam muito, enfim. Era com essas dificuldades que a gente se aprimorava cada vez mais, né? Pra quando a coisa foi ficando mais séria, a gente foi pegando equipamentos mais poderosos, discos importados, voltados ao uso de DJs, a gente já encarava com uma certa habilidade, né? É como você aprender a dirigir num carro assim, cheio de limites, né? E de repente tá dentro de uma Ferrari super poderosa, é mais ou menos por aí. Então eu guardo esses cassetes com o maior carinho, maior orgulho, né? Por ter feito essas viradas naqueles equipamentos que não permitiam muita coisa, naqueles materiais que não permitiam muita coisa e tal. Então resolvi tornar digital a coisa, né? Já que temos hoje um equipamento bacana e a tecnologia permite que a gente tenha mais recursos, né? Os materiais são mais fáceis de conseguir do que no passado. Então eu resolvi pegar esses 4 sets em específico, tá? Um de 1990, outro de 91, outro de 93 e outro de 94, tá? Eu fiz vários além desses, mas esses 4 em específico são os que eu gostei mais de ter feito, né? Então eu vou reproduzi-los aqui de forma digital e vou fazer o possível para que fique idêntico ao que foi a gravação desses cassetes lá algumas décadas atrás. Eu vou começar com uma faixa retirada de um disco chamado House Remix 2. Era uma compilação nacional e tinha lá uma versão ao vivo de Olamour do Erasure, que dava pra mixar legal com Always On My Mind do Pet Shop Boys, uma versão específica. Bom, vou dar início então a esse programa que pra mim é especial pra caramba. Eu espero que pra vocês também, ok? Então, tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo, ok? Flash House! Flash House. This is Olamour. Rádio. Yeah. Me Be Misunderstood com Letting Rascals. Bom, como eu disse no começo do programa, esse set e os outros que virão são uma reprodução dos cassetes que eu tenho guardado e que eu mixei lá em 1990, 91, 93, 94. Esse set que você acabou de ouvir aí, eu mixei agora, mas é uma réplica daquele que eu mixei em fevereiro de 1990. Você conferiu aí, como eu disse, o Letting Rascals com Don't Let Me Be Misunderstood num cover, lá do Santa Esmeralda. Também tivemos aí Bananarama com Venus, Sig Sig Sputnik com Success, Olivia Newton-John com The Rumor, Pat Meek, I Haven't Stopped Dancing Yet, Donna Summer, Love's About to Change My Heart, Technotronic, Pump Up the Jam, Pet Shop Boys, Always On My Mind, e começamos o programa com uma versão ao vivo do Erasure Olamour, uma versão que veio num disco nacional chamado House Remix 2. Como você pôde perceber, foi mais ou menos uma salada, o que chamava-se na época de charola. Cada região tem um termo para isso, né? Mas os discos eram poucos, né? Mesmo assim, a gente adaptava o nosso gosto ao que se tinha, às reações da pista e por aí vai. E no próximo set eu vou mixar uma sequência idêntica à de um cassete que eu tenho mixado no Rio, numa danceteria lá, em 1991. Eu lembro que também, assim como no primeiro set, esse segundo aí, eu gravei o cassete com a pista cheia. Olha, é muito bacana relembrar tudo isso. Não só as músicas, as versões, as viradas, a sequência em si. Eu sempre tive a ideia de fazer uma edição do Flash House dessa maneira. Bom, tantos anos depois, aí está. E se você estiver gostando, não sai daí não, tá? Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Pra você que pegou o programa no meio do caminho, né? Não tá entendendo muita coisa, assim, tipo, pô, o que ele tá falando ali e tal? Bom, é o seguinte, nos anos 90, particularmente em 1990, 91, 93 e 94, eu gravei alguns cassetes. Aliás, eu gravei cassetes durante toda a minha carreira, né? Mas eu resolvi reproduzir 4 sequências em específico de alguns cassetes que eu tenho aqui, gravados naquela época. O set que passou aí, o set que tocou primeiro, foi um cassete que eu gravei em 1990, em fevereiro, tá escrito aqui na caixinha. Esse que vai tocar agora, né, eu vou reproduzir, né, eu vou mixar tudo de novo, imitando, né, copiando as mixagens que eu fiz em 91, numa danceteria bacana pra caramba, no Rio, na capital. Pode aumentar o volume, a Sabrina Johnston que vai iniciar esse set. Mixagens de DJ Marcante. Trying to find a place to hide.

Liza Minnelli, Love Pains. Fantástica essa música, fantástica essa versão. E fantástico é o set. Desculpa a falta de modéstia, eu tô de certa forma emocionado, porque eu acabei de reproduzir um set que eu fiz em 1991 com a pista cheia. Eu tenho aqui o cassete guardadinho, pena que não dá pra colocar no programa, porque cassete não tem lá aquelas qualidades bacanas, né? E ele tá bem velhinho. Então, eu reproduzi tudo isso e me senti ali, tocando pra um monte de gente dançando. Olha, é muito bacana poder tá fazendo esse tipo de programa hoje, tá? Bom, você conferiu aí também The KLF 3AM Eternal, ABC com Say It, Army of Lovers, Crucified, Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name. E começamos o segundo set com Sabrina Johnston, Peace. Como eu disse, o programa de hoje eu tô reproduzindo as mixagens que eu fiz lá no comecinho dos anos 90 e tenho registrado em cassete. Tô fazendo tudo igual e tá sendo muito legal. Espero que seja bacana pra vocês também acompanhar essa euforia minha aqui, viu? E ainda tem mais outros dois sets pra rolar. Então, se você estiver gostando, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. E o terceiro set do Flash House de hoje, que pra mim é muito especial, porque eu tô reproduzindo as mixagens que eu fiz no passado, registrei em cassete e tô fazendo todas elas de novo aqui, iguaizinhas. Vai começar com uma faixa de um álbum coletânea nacional chamada The Love's in the Air, Christopher Clark, Everybody's Talking. Love is down again. Try it a lot. Sim. Music Factory, Pride in the Name of Love. Esse disco aí também era uma coletânea nacional, amarelão, com T vermelho grandão. Era o álbum da Transamérica, tinha várias músicas legais. E uma das mais tocadas pela DJzada da época era essa versão diferente dessa música aí, porque era muito tocada uma outra versão um pouco menos batida. Essa daí é sacudida pra caramba, é meio aloprada, é super legal. Ainda Steve Allen com Love's in the Air, tirada de um disco chamado The Love's in the Air. É uma compilação que saiu, eu acho que em 1992, de onde eu tirei a primeira faixa desse set também, tá? Então tivemos aí Moscow TV, outro disco nacional. Tasha com Lay All Your Love on Me, outro disco nacional. DJ Meme, Party Mix 3. Ele fazia algumas compilações, Festa Mix 1, 2 e 3. Nesse caso aqui foi tirado, se eu não me engano, do Festa Mix 3, uma faixa chamada DJ Meme Power Mix 3, né? Essa mistura de um monte de músicas, era uma espécie de mega mix. E começamos com uma outra faixa, como eu disse, tirada do álbum The Love's in the Air. É Christopher Clark, Everybody's Talking, uma regravação de um artista que eu não lembro o nome, mas eu sei que muitos dizem, né, um grande amigo inclusive que já não está mais entre nós, disse que gostava dessa música porque se lembrava de um filme chamado O Expresso da Meia-Noite, se eu não me engano. Bom, e se você estiver gostando, ainda tem mais um bloco pra rolar, tá? Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Nesse último set eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz em 1994 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, começando com Freddie Mercury. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do, get my time, I get lonely. So lonely. Living on my own. This is

Oh, upside down, living my life underneath. No time to waste. Plus the bass, it's my house, rock the surface. Therefore, for sure, I can stick and move. Bet the groove, it's time to show and prove. When I step on a club scene, body scrub, you know what duff mean. Fly girls, cutie pie, booty thighs, this size attract my eyes. Underneath the ground. Rapper girl is dance. The DJ is Wendy, Cindy, in a jam, I love it ending. No one can tell, cause it makes it smooth as hell. Thank the DJ who mixed it well, I made the record sell. By the stack, yo, who's that? Double game contracts, are you kidding? Or confused? With my flavor unit, I can't lose. I'm making crazy poetry, no dance hard, just feel my heat. Try Me Out e To Go Crazy, ainda Magic Mirror Lady com Don't Stop The Beat, To Unlimited Twilight Zone, The Movement com Jump, mais uma do Magic Mirror Lady, Do It Now, isso tocava pra caramba na época, hein? Haraway, What Is Love, To Unlimited Faces, começamos o último set do programa de hoje com Freddie Mercury, Living On My Own. Bom, o programa de hoje foi eu mixando as viradas que eu fazia, né, no passado. Então eu tenho vários cassetes mixados, né, de várias épocas, mas eu escolhi 4 sets que eu tenho de cor e salteado na cabeça, então resolvi sintetizá-los. São sequências que eu ouvi centenas de vezes e então resolvi fazer um programa específico, tocando tudo aquilo que eu tocava, nas versões que eu tocava, fazendo as viradas que eu tocava. Eu espero que vocês tenham apreciado, que tenham gostado. Olha, pra mim foi muito importante fazer essa edição dessa forma, né? Sintetizando, né, as viradas que eu fiz em 1990, 91, 93 e 94 em específico, né, que foram esses 4 sets. Pra mim foi muito legal, foi uma edição histórica pra mim. Eu espero que pra vocês tenha sido pelo menos bacana, tá? Então, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço. Fui! Presente pra você, Flash House.